Começa agora, Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá. Olá, muito bom dia, eu sou Juliana Albano e está no ar pela Tricia FM mais uma edição do Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. Olá, bom dia, eu sou Larissa Lima e até o meio-dia você fica bem informado sobre as ações do IFCE de Itauá. No programa de hoje você confere mais uma dica de saúde da enfermeira Itala Keane. E você ainda confere a dica de física que o professor Rubens Maciel traz no questão de prova. No espaço aberto de hoje, você vai ficar sabendo um pouco mais sobre a aula de campo multidisciplinar que ocorrerá no próximo dia 9. Logo mais, você vai ouvir um trecho do IFCast Itauá 22. Neste mês de novembro, nós vamos abordar temas relacionados aos direitos humanos no nosso podcast. E para abrir os especiais, nós reprisamos a edição 22, em que conversamos sobre a violência contra a mulher e que você confere um trecho já já. E claro, você ainda vai ouvir mais uma edição inédita do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. A gente abre o programa de hoje ao som da música Mi Gente, de J Balvin e Willie William. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Frecuencia IFCE. La fiesta no para, apenas comienza. Hey! C'est comme si, hey! C'est comme ça. Hey! Ma chérie, la la la la la. Hey! Francia, hey! Colombia, hey! Me gusta. Freeze. Hey! J Balvin, hey! Willie William, hey! Me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se fue mundial. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blam. ¿Y dónde está mi gente? Me fa bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está el gigante? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está el gigante? O IFCE de Itauá está com inscrições abertas de hoje até 20 de novembro para o processo seletivo do curso técnico integrado de redes de computadores. No curso integrado, o aluno cursa o ensino médio e o técnico na mesma instituição. São ofertadas 35 vagas. Podem inscrever-se os estudantes que já tenham concluído o ensino fundamental. Para realizar a inscrição, o candidato deve seguir duas etapas. Primeiro, preencher o formulário eletrônico de inscrição no site QSeleção, sem cedilha e sem acento, .ifce.edu.br e, em seguida, dirigir-se ao campus com a documentação exigida. A classificação dos candidatos será baseada na análise do histórico escolar. O resultado final será divulgado no dia 5 de janeiro de 2018. Para mais informações, acesse o edital no site ifce.edu.br/tauá. Quem gosta de fotografar terá em breve a chance de mostrar o seu talento no campus de Itauá. Até o dia 12 de novembro estão abertas as inscrições para o concurso de fotografia IFCE Meu Universo é Você. O concurso faz parte da programação do Universo IFCE deste ano, que ocorre de 21 a 23 de novembro. Podem participar do concurso alunos regularmente matriculados no IFCE de Itauá. O candidato deve enviar um e-mail para ifcast.itauá@gmail.com com a fotografia selecionada, o nome completo e o curso em que está matriculado. Serão avaliados elementos como conceito, composição, iluminação e criatividade. As 10 melhores fotografias serão expostas no campus de 21 a 30 de novembro e o primeiro colocado será contemplado com premiação. Espaço aberto. No Espaço Aberto de hoje, eu vim conversar com o professor de Geografia do campus de Itauá, Felipe Monteiro. Ele é um dos responsáveis pela aula de campo multidisciplinar que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 9. Bom dia, professor. Bom dia, Juliana. Bom dia aos nossos alunos do IFCE. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito bem, professor. Explica para os nossos ouvintes como é que vai ser esse momento. Bem, esse momento vai acontecer agora, a nossa aula de campo, dia 9, quinta-feira, durante a manhã, de 7 até as 12 horas, onde iremos levar os nossos alunos do curso de redes, do primeiro ano do curso de redes, com vários professores e demais educadores do campus, para a gente ter essa experiência, tá certo? Essa prática pedagógica, uhum, da gente vivenciar o meio ambiente, a gente aprender direto numa sala de aula aberta, que é a natureza. E vocês vão para que lugares? Vamos sair aqui do campus. Do campus vamos para o indicador do Marco Zero, do quilômetro zero do Rio Jaguaribe, que fica aqui dentro de Itauá, que é uma coisa muito relevante, muito importante, uhum, que é fruto da junção de dois rios que também estão, nascem aqui, que é o Trici e o Carrapateiras. Então, geograficamente, da junção dos dois rios, nós temos o quilômetro zero, o marco do quilômetro zero do Rio Jaguaribe, que é o maior rio do estado do Ceará, responsável por banhar mais de 50% do estado. Então, geograficamente, historicamente, tem uma relevância muito grande. Depois da nascente, né, do Rio Jaguaribe, nós iremos no Olho d'Água da Nancy, que fica perto do Parque da Cidade. Nós queremos chamar a atenção dos nossos alunos, dos nossos professores, para a situação do Olho d'Água da Nancy. Nós temos uma mina de água, ainda brotando água, um filete de água muito pequeno, mas em pleno período de estiagem. Então isso é muito importante, apenas que está muito maltratado. Então nós temos que realmente dar atenção. Então o foco seria fazer com que os alunos conheçam e a gente começar a pensar o que é que nós podemos fazer enquanto cidadãos para reverter essa situação. Porque, afinal de contas, está lá o Olho d'Água da Nancy, está ameaçado de deixar de existir. Uhum. E perder uma mina d'água no semiárido cearense, uhum, tá certo? Aqui no Inhamuns, é uma coisa impensável. Não deveríamos permitir que isso acontecesse de jeito nenhum. Depois de lá, nós iremos para o Parque da Cidade, né? Vamos conversar um pouco sobre o Parque da Cidade, o pessoal vai dar um tempinho. E de lá, vamos encerrar no Açude de Trici, para o pessoal ter dimensão como está a nossa situação de abastecimento de água, nossa situação com relação a esse recurso hídrico também bem importante. De lá, nós voltamos para o campus. Então, haverá a ligação, né, de várias disciplinas. Quais disciplinas serão contempladas também nessa aula de campo? Nós convidamos todos os professores, tá certo? De acordo com como é que está o andamento da disciplina, alguns professores estão podendo participar junto conosco na aula de campo, outros estão colocando atividade, a gente está conseguindo mobilizar boa parte das disciplinas para virem conosco. Alguns não vão poder ir a campo, mas já estão passando trabalhos para os alunos fazerem. A gente conseguiu fazer uma coisa diferente, Juliana, uhum, porque os alunos não vão entregar trabalho escrito em papel. Nós estamos falando no curso de redes, então, sim, vamos valorizar a tecnologia. Então eles vão entregar um blog. Ah, bacana. Certo? Legal. Então estamos ensinando como fazer um blog. Inclusive os professores da área de computação, na área de telemática, estão dando esse reforço para a gente. Como fazer com que o blog se torne mais interessante, como os alunos mobilizarem essa ferramenta que é sensacional, tá certo? De fácil acesso, gratuita. Então nós vamos colocar todas as informações dentro do blog. Então no blog a gente vai conseguir contemplar boa parte das disciplinas, vai estar lá um relato para cada disciplina. Vai ser bem interessante, inclusive com uma coisa inovadora, tem uma galeria de fotos feita pelo nosso professor de artes, Renato. Uhum. Ele está orientando os alunos, então vamos ter muita coisa bonita. Professor, obrigada, parabéns pela iniciativa. Boa sorte lá na aula de campo e a gente espera depois divulgar aqui, né, o endereço do blog para que todo mundo possa conferir como foi esse dia aí, que vai ser maravilhoso. Ok, beleza, Juliana, agradeço a oportunidade, agradeço a todos os meus colegas, professores e educadores, inclusive a Juliana também está participando com a gente, junto com a Larissa. Vou até anunciar, eles vão fazer um vídeo. Vai ficar bem interessante, também vão ter fotografia, vai ser bem, bem, bem rico. Então quero agradecer todo o apoio que o IFCE, tá certo? Os servidores, os demais educadores vêm dando, que não é um trabalho só da geografia, é um trabalho de todos nós, sim, tá certo? Esperamos com isso brindar os nossos alunos com essa experiência riquíssima e entregar para a sociedade Itauá. Uhum. Queria também agradecer aqui a participação especial no trabalho de campo, agora dia 9, do professor Lúcio Galvão, professor da UES, e ele vai participar também ajudando a palestrar, a informar, porque ele é representante do Comitê de Bacias aqui do Alto Jaguaribe. Então, vamos falar, ter a voz, tá certo, da experiência técnica de como vem sendo gerenciadas as águas aqui nessa bacia hidrográfica, que é denominado Alto Jaguaribe. Então, contamos com a participação importante do professor Lúcio da UES. Valeu, Ju. É isso, obrigada, professor. Bom, como você sabe, o Frequência IFCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente apresenta o grupo Melin. Formado pelos irmãos Rodrigo, Diogo e Gabriela, a banda tem referências na música internacional e trazem um repertório que passeia pelo pop e pelo reggae. Hoje, vamos ouvir Melin e a música Meu Abrigo. Frequência IFCE. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Ir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Pra gente dançar, a bênção das estrelas a nos iluminar. Não. Dicas de Saúde, com Ítala Keane. Bom dia! Vamos com mais uma dica de saúde que você não pode deixar de seguir. Hoje vamos falar do sono. É isso mesmo, de dormir. Pois fique sabendo que dormir com qualidade é um dos melhores medicamentos. Uma boa noite de sono dá mais energia, diminui o estresse, melhora o bem-estar em geral. Além disso, melhora o desempenho sexual, previne dores de cabeça e outras doenças. Então, ao deitar, procure algo para manter o local em uma temperatura mais fria, como por exemplo ventilador, ar-condicionado. Use aquele cobertor preferido. Geralmente, os colchões devem ser trocados a cada 10 anos. Antes de deitar, tome um banho, que isso vai fazer com que você relaxe mais ainda. Evite tudo aquilo que seja um estímulo, ou seja, mantenha o ambiente silencioso e bem escurinho. Vai ajudar bastante. Evite ficar próximo de aparelhos eletrônicos como um relógio digital, celular, TV, etc. E naqueles dias que você não estiver conseguindo dormir, levante um pouquinho, leia um livro, escute uma música e depois tente novamente. Valeu, pessoal! Até a próxima! Professor, questão de prova. A dica do questão de prova de hoje é do professor Rubens Maciel sobre física. Bom dia para todos que estão ligados no programa Frequência IFCE, no quadro Questão de Prova. Meu nome é Rubens Maciel e eu sou professor de física do Instituto Federal Campus Tauá. Estamos aqui para dar algumas dicas nessa reta final em que o dia de realização das provas do Enem está se aproximando. A primeira dica para vocês que irão se submeter a essa prova é que agora, nesse momento, que deve ser um momento de revisão, vocês evitem ao máximo responder questões que exigem altas habilidades em matemática. Essas questões não são prioridades do Enem e o Enem não solicita que você tenha um grande domínio de matemática profunda. O que você vai precisar em física é ter domínio dos conhecimentos físicos propriamente ditos. Nos últimos anos, de 2010 até 2016, o programa de física que tem que ser apresentado no Enem com maior frequência é a parte de mecânica. Então, para você que está agora afunilando nesse momento de estudo, uma dica que eu daria é: vamos revisar todo o programa de mecânica. Em média, 30% da prova do Enem consta questões de mecânica. Dentro da mecânica, o que você deve revisar nesse momento? Cinemática. O que em cinemática? Movimento uniforme, aquela velha e boa equaçãozinha do sorvete, e movimento uniforme variado, com sorvetão, Voate e a equação de Torricelli. E também vale a pena dar uma verificada e estudar um pouco sobre movimento circular, aquelas questõezinhas que o professor lá do ensino médio sempre falava sobre transmissão de movimento circular. Isso também são temas que caem bastante. Na dinâmica, não esqueça, as leis de Newton é quem são o principal da dinâmica. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes a aceleração. E a lei, terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação. Um outro tema que geralmente cai com menos quantidade, mas no ano passado caiu, então vale a pena que você esteja olhando, é a questão de quantidade de movimento e impulso. Embora caia pouco, no ano passado foi uma questão do Enem, então vale a pena dar uma revisada. E para fechar a questão de dinâmica, vale a pena estar dando uma estudada dentro de conservação de energia mecânica. Então, dentro desses quatro itens que nós citamos, certamente duas ou três questões estarão presentes no Enem de 2017. Boa sorte a todos e bons estudos nessa reta final. Para você que acabou de ligar o seu rádio, seja muito bem-vindo. Este é o Frequência IFCE, o programa do IFCE de Tauá. Bom, e agora é a hora do IFCast Tauá, aqui no nosso programa. O IFCast Tauá é o podcast que nós produzimos no IFCE de Tauá. Hoje você vai ouvir um trecho da edição 22. Nós conversamos com a professora e doutora em Sociologia pela UFC, Maria Dolores de Brito Mota, e com Eveline Vasconcelos, servidora do IFCE, sobre o tema Violência contra a Mulher. Dolores, como você avalia a aplicação da Lei Maria da Penha? Quais seriam as lacunas na nossa legislação para combater a violência contra a mulher? Bom, é uma pergunta e tanto essa, não é? Porque, assim, os 10 anos de Lei Maria da Penha significaram realmente a constituição de uma rede de combate, de enfrentamento e também de atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, nós temos hoje no Brasil um conjunto de instituições que formam uma rede de criminalização da violência e, ao mesmo tempo, de atendimento às mulheres que são vítimas de violência, uma vez que elas ficam muito fragilizadas. Então, nós temos delegacias, cerca de 470 delegacias no Brasil, sendo 7 no Ceará. Temos centros de referências à mulher, inclusive Itauá tem um, né, desses. No Brasil são cerca de 300 centros de referência. No Ceará me parece que nós temos uns 14 centros de referência. Nós temos também os juizados, as promotorias e as defensorias, essas em número muito menor. E todos eles oferecem às mulheres atendimento na área de serviço social, na área de psicologia e na área do direito também, porque é fundamental que a mulher que sofre violência, para sair da situação de violência, ela receba todo esse apoio. Mas isso não é suficiente. Então, a gente tem muitos casos ainda. Temos também um serviço importantíssimo, desculpem, que é o 180, que é o Disque Denúncia, que é fundamental porque é o único mecanismo que a gente tem para fazer o registro, né, estatístico da violência. Claro que é muito subnotificação. A gente sabe que grande parte das mulheres que sofrem violência ainda não ligam para o 180. Mas é importantíssimo a gente tornar cada vez mais popular e mais difundido esse número para que as mulheres, se sentindo ameaçadas ou se sentindo já violentadas, possam ligar o 180 e receber orientações do que devem fazer para poder buscar uma saída para a sua situação. Então, é importantíssimo isso. Então, assim, é muito difícil ainda a implementação efetiva da lei. No seguinte sentido, que a gente ainda tem delegados e policiais que não têm uma sensibilidade, uma formação, né, que seja capaz de realmente entender essa mulher e fortalecer ela para que ela efetive a denúncia e saia da situação de violência. Muitos desses policiais e delegados e delegadas também, porque o machismo não está só na cabeça de homens, mas também de mulheres, né, acham que a mulher tem que aguentar, tem que se submeter, tem que tentar resolver o problema, né, tentar acalmar o marido para ver se ele não faz mais. E cada vez que ela recua nisso, a situação, né, se reproduz, ela volta a acontecer o ciclo da violência. Isso, e também a proteção efetiva à mulher que está numa situação, por exemplo, de ameaça de morte. Isso tem sido um desafio. Na legislação, eu não diria que tem lacunas. Eu acho que a nível de lei, a lei contempla muitos aspectos. O que a gente não tem é uma efetivação dessa lei, uma aplicabilidade efetiva dessa lei, porque ainda faltam instrumentos. Por exemplo, se uma mulher diz que está sendo ameaçada, mesmo com medida protetiva, ela pode ser assassinada. Uhum. Porque não há como você proteger efetivamente essa mulher. Algumas delegacias estão tentando implementar, por exemplo, um recurso que eu acho bem interessante, que eu até me referi ontem, que é o botão de pânico. Mas isso tem no Espírito Santo, que eu sei, deve ter em outro, não sei se no Pará. Mas é iniciativa muito particular, não é uma questão que está colocada para todo o Brasil e todas as delegacias de todo o Brasil. Termina sendo uma iniciativa de delegados que têm mais essa perspectiva, mais essa preocupação. Porque é impossível, mesmo com medidas protetivas, com impedimento do agressor se aproximar da mulher, mas ele se aproxima e agride. Quem vai impedir? Ela vai ter um guarda o tempo inteiro de junto dela, é muito difícil, né? Então é preciso que a gente crie mecanismos de denúncia. E eu acho que não só a nível da polícia, mas também a nível da própria comunidade. A comunidade tem que se conscientizar e participar desse processo de proteção à mulher, de saber denunciar, de não recuar, de não ter medo, de quando ver uma mulher ameaçada, ligar para a polícia, procurar ajuda, entendeu? Então acho que falta também um trabalho muito grande de educação social, no sentido de uma campanha, de uma uma conscientização extensiva a toda a população. Isso é uma coisa que precisa, até mesmo para a gente mudar essa cultura machista e desnaturalizar cada vez mais a violência contra a mulher, né? Para que as novas gerações não sofram o que as mulheres sofrem hoje. Porque a gente tem no Brasil índices muito altos de assassinato de mulheres, né? Que a gente chama de feminicídio. No Ceará, a média de assassinato de mulheres tem aumentado, também por conta de um aumento maior da violência social, mas está em torno de 300 crimes por ano, isso registrados, denunciados. É um índice muito alto. Para ouvir essa edição do IFCast Itauá na íntegra, é só acessar soundcloud.com/IFCast Itauá. Gamer, Frequência IFCE. É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O Gamer funciona assim. Dois competidores enfrentarão 5 perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo ganha. Mas atenção, a primeira resposta é a que vale, né? Então não pode ficar chutando. E para jogar hoje temos a participação deles, Romário Silva e Ana Vitória Bezerra, alunos do curso de Rede de Computadores. Oiê! E para saber quem começa, vamos ao sorteio. E quem começa é o Romário, então Ana Vitória, você vai ter que aguardar fora dos nossos estúdios só por alguns instantes. E aí, Romário, tá preparado? Não. Estudou? É, não. Então vai ser ótimo. Vamos lá, 1 minuto pra responder. Qual o maior país do mundo? Pula. Qual o nome do presidente do Brasil que ficou conhecido como Jango? Pula. Em que data celebramos o descobrimento do Brasil? Porra, mano. Eita. Eita. Ai, vou pular. Responde ou pula. Pronto. Em que bairro se localiza o Parque da Cidade de Itauá? Vale Cristo. Eu esqueci. Homem, tu mora aqui, pula. Tu sabe. Eu não sei, eu esqueci. Misericórdia. Em que ano terminou a Primeira Guerra Mundial? Pula. Vamos lá de novo. Qual o maior país do mundo? Pula. Pode chutar. Eu não sei. Estados Unidos? Qual o nome do presidente do Brasil que ficou conhecido como Jango? O Lula. Tempo esgotado. Gamer, Frequência IFCE. Vamos lá. Tá preparada? Tô. Então vamos. Qual o maior país do mundo? Estados Unidos? Errada a resposta. Qual o nome do presidente do Brasil que ficou conhecido como Jango? Sei não. Eu acho que é o Lula. Em que data celebramos o descobrimento do Brasil? Assim, sabe? Pode chutar? Pode. Deixa eu ver aqui. Dia 1º de... Errada a resposta. Em que bairro se localiza o Parque da Cidade de Itauá? Vixe, esse daí eu sei. Só que eu tô lembrado do nome agora, não. Mas é fácil. É o bairro? É. Ah, tá. 4 segundos. 3, 2, 1. Acabou o tempo. Gamer, Frequência IFCE. Bom, então vamos às respostas das perguntas. Primeira pergunta: qual o maior país do mundo? É a Rússia, não é Estados Unidos, gente. Qual o nome do presidente do Brasil que ficou conhecido como Jango? Não é o Lula, é o João Goulart. Em que data celebramos o descobrimento do Brasil? Dia 22 de abril. Em que bairro se localiza o Parque da Cidade de Itauá? É no centro, minha gente. Em que ano terminou a Primeira Guerra Mundial? 1918. É, né? Bom, então nosso placar, né, deu 0 a 0. Parabéns aos nossos participantes. Parabéns. Por esse empate. É. Parabéns pelo empate, mas da história. Obrigada pela participação. De nada. Vocês querem mandar um alô pra alguém? Quero mandar um alô pra minha mãe, pro meu pai, pro povo ali do São Geraldo, que me ama. Tauá todinho? Alô pra Tauá. Um alô pra todos os alunos do IF. Pra Juliana, pra Lalisa. Ai, pro Neto. Meu professor querido, Renato. Show. Arrasou. Valeu, galera. Gamer, Frequência IFCE. O Frequência IFCE está acabando, mas você pode acompanhar de perto tudo o que acontece no IFCE pelas nossas redes sociais. É isso aí. No Facebook, nós somos o facebook.com/IFCE Tauá. No Instagram, instagram.com/IFCE_Tauá. Tem o nosso site também, dá uma olhada lá, ifce.edu.br/Tauá. E o nosso canal no YouTube, youtube.com/IFCE Tauá. É isso aí, a gente fica por aqui, mas semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau. Você ouviu Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Tauá.